peraí, que isso? Que isso? Olha só que Zé Ruela ali. Aí! Ô, chega aí. Eu? Tu é brasileiro, malandro? Sou. Tem certeza? É, of course. Ah, então por que que tá com essa camisa aí, cara? É porque eu gosto muito dos Estados Unidos, eu adoro hot dog, rock and roll, rap. Ah, tu gosta de rap? Rap? Oh yeah, yeah. Que bom, então escuta esse negócio aqui, presta atenção, mano. Estados Unidos, seu débil mental. Peraí, Gabriel, peraí, o que ele disse? brother? O que eu disse? Ele disse pra você tirar essa camisa ridícula, imbecil.